Muito bem, rapazes. O café da manhã vai ser sushi geladinho. Não, não, filho. Olha aqui. Tá vendo, leão? Tem que encarar e acabar com ele. Olha, filhão. Se você quer crescer e ser igual ao papai um dia, tem que aprender a lutar. Papá. Alikei, deixa eu te mostrar uma coisa, tá bem? Tá vendo este sinal? Você e eu somos iguais. E quando crescer, vai ser que nem o papai, o leão alfa. Hora de lutar, filho. Pronto? Não, Alikei, não dança. Você só quer curtir, não é? Você é uma figurinha, uma pecinha rara. Tá bom, vamos tentar outra vez. Não, não, Alikei. Para com isso agora. Para! É tão frustrante quando os filhos não puxam a gente, não acha? Macunga, vai me desafiar de novo, vai? Veja o lado positivo. Depois que eu derrotar você e me tornar o leão alfa, terá mais tempo para se dedicar a esse ridículo projeto de leão. Antes de eu quebrar o teu focinho, seja sincero. Por que quer tanto ser o leão alfa? Sou mais belo, minha juba é show, sou um malandro esperto. E eu adoro mandar no reino animal. Vou contar até três. Um. Presta bem atenção, Alikei. Papai vai te mostrar como é que se faz. Dois, três. Quem é o leão alfa? É você. E nunca esqueça disso. Viu, Alikei? Um leão ataca assim. Alikei? Isso. Vem pra fora da reserva, gatinho. Ah, que belezinha. Vai render um bom trocado. É, vai ser mamão com açúcar. Alikei! Não! Não! Alikei, papai vai te soltar! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. Could have someone to name to. Just find a brand new home. You'll be right at home. See, I've been trying. achei ele muito fofo. Eu acho ele muito metido. Você acha ele fofo? Continuo achando ele meio metido. Mas você tem que admitir, o cara é animal. Ele precisa descansar. Quer saber? A gente tá precisando de umas férias. E aonde é que a gente iria tirar férias? Vocês eu não sei, mas eu quero ir pra Connecticut. O bicho pegou. Vários animais, inclusive o mundialmente famoso leão Alex, o rei de Nova York, fugiram do zoológico do Central Park esta noite, mas acabaram encurralados na estação de trem central. Que gatinho malvado! Tragédia em alto mar. Defensores dos animais que convenceram o zoológico a enviar os animais fugitivos para a África ficaram chocados ao saber que o cargueiro que os levava desapareceu. Esta noite, centenas de nova-iorquinos se reuniram no zoológico do Central Park para chorar a perda de seus queridos bichinhos. E a pergunta que não quer calar é: onde eles estão agora? Muito. Eu me remexo muito. Mexendo muito! Eu me remexo. Simbora! Eu me remexo. Essa louca pega as paradas! Mexendo muito! Eu senti saudade de vocês, seus cantinhos doidos! Vocês são uma plateia radical! E agora sabem até usar o toalete! É. Se passar por Manhattan, é só bater o vinho! Mas liga avisando, tá? Legal? Tudo bem, calma aí! Parou! Não podem partir sem isso! E aí, surpresa, Bacor! Rebola! Rebola! Olha só, sou uma mocinha! Sou uma moça, pessoal! Sou uma mocinha! Aqui nada, sou eu! Hey, Julian! E aí, quem foi que sentiu atração pela minha pessoa? Mãos pra cima! Isso! Aí, Bacor! Vão ficar felizes de saber que eu vou com vocês. Falou! Não, obrigado. Ah, sim, obrigadinho. O avião é meu. E até eu voltar com o espólio do Novo Mundo e piriri, pororó. Steve, vai ser uma na chuva. Eu acho que essa sua ideia de Jerico não agradou muito. O que foi que você disse, Steve? Oh. Ah. Não. O quê? Não. O que você disse? Não, você não disse isso, eu não acredito. Ai, seu danadinho. Steve disse... Julian, espera por mim. Eu já tô de malas prontas e louquinho pra viajar com vocês. Ah, não, é o Mort. Ele é o maior chato. Não, deixa ele subir. Para esse mala, para. Ele tá levando tesoura e que nome hidratante. Beleza, vamos a bordo. Acelera, acelera. Entra. Mas entra logo. Chispa. Suporte. Confere. Flaps. Confere. Motor. Confere. Cafeteira. Confere. Vocês são demais. Para lá. Esse deve ser o segundo maior estilingue que eu já vi em toda a minha vida. Mas acho que vai ter que servir. Atenção, aqui fala o seu capitão. Em caso de um pouso na água, coloque o colete por sobre a cabeça, depois está dizer adeus. Cidade de Nova York, lá vamos nós! A jerigonça decolar. Falou que a onça vai decolar? Que isso? Tudo pronto, senhor. Abra a boca, eu tô aqui fora! Em caso de despressurização, coloque a máscara no rosto para os outros passageiros não verem sua expressão de pânico. Dá licença, aeromoça. Mas isso não devia estar preso no meu assento? Não, senhor. Muito bem, rapazes. Lança! Já! Lança! Lança! Lança! Ah! foi morta. Esquisito. Tá aí, tá falando sozinho, maluco? Eu acho que vi o Mork na asa do avião. Deve ser o efeito colateral Madagascar. Já sei, é, com certeza. Saudade. Foi impressionante, foi achei incrível bem mesmo. Divertido. Ah, divertido? Divertido vai ser quando estiver longe como daqui. Como quando tu mordeu a minha bunda? Eu vou usar isso. Esse seu ressentimento guardado que você tem aí, vou extravasar no meu show. Vou adicionar ao meu amplo cardápio de emoções de ator. E desde quando morder bunda tá no cardápio? Não precisa ser sarcástico. Sabe, pessoal, eu tava pensando. Quando eu voltar, vou me inscrever no programa de procriação. Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. É. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. Tem razão. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Outros caras? Como assim, outros caras? Droga. Eu acho que eu vou. Por que o serviço de bordo tá demorando tanto, hein? Vou dar uma olhadinha. Ah, gente, o papo tá ótimo, mas eu vou puxar um ronco. Você viu isso? É hilário! Um bando de patetas. Ah, eu adoro. Olha só, rir. Lance é uma experiência tão agradável. Dele. É joia. Pode dar minha volta. Aqui é a primeira classe. Não é nada pessoal, meu caro. É só que a gente é melhor do que tu. Vai, Morris, estou pronto. Manda ver. Joga, isso, joga. É gol. Isso é Vivaldi? Aí, ô, escravo de bordo. Posso ajudar, senhor Monkewix? Eu quero minhas castanhas numa bandeja de prata. É que a gente pediu umas bebidas há um tempão. Perdão, é que o voo tá meio cheio. Ai. Eu acho que eu vou voltar pra... Ei, que houve com o seu pescoço? Classe que coisa horrível. Se vous plaît, pode voltar pro seu lugar, Zé? Muito obrigado. Por que será que ninguém mais respeita a divisão de classes? Ah, esse negócio de democracia é coisa passageira. Vamos comer um abacaxi, minha bonequinha havaiana. Capitão, veja. Análise. Parece uma pequena lâmpada incandescente projetada para indicar algo insólito, como uma pane. Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Concordo, senhor. Certo. Rico, manual. Uhum. Problema resolvido. Senhor, estamos sem combustível. Como chegou a essa conclusão? Perdemos o motor 1. E o motor 2 não está mais pegando fogo. Apertem os cintos. Não olhe, boneca. A coisa vai ficar feia. Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Sabemos que em questão de companhias aéreas vocês não têm opção. Obrigado por voar na Pinguim. Levanta os braços, Morris! É mais divertido quando você faz assim, ó! Vem voar! É o fim, Mark! Só quero te dizer que você é, sem dúvida, um amigo em 1 milhão! Valeu, Alex! Tu é mesmo um irmão! Não vai se chatear se eu te contar uma coisa? Fala logo, desembucha! O quê? Quebrei seu iPod! O quê? Os botões eram muito pequenos! Me desculpe! Eu vou te matar, seu morde bunda! Calma, para com isso! Eu te amo, Glória! Eu sempre te amei! É como alguém ama viajar, ou ler um bom livro, ou viajar. Nossa, boneca, está tremendo como uma vara verde. Rico, chega de brincadeira, sobe já. Vem de pouso. Você vai querer beijar o solo. Só uma bicotinha, um selinho, como se fosse beijar sua irmã. Eu disse um beijo. Agora freia devagar, só no toque, a maciota. Eu creio que é checkpoint. Iniciar pouso de emergência. Flaps, ejetar. Chegamos. Mas o que que é isso? Eu tô bem. Houve com o avião? Eu tô bem. O que vocês fizeram com o avião? Mas eu tô bem. É o final do filme? Eu tô vivo. Tá vendo? Eu tô bem. E não dá nem pra acreditar por um minuto. Ô, galera, e isso nossa. Não é o aeroporto de Nova York? Kowalski, relatório de vítimas. Apenas dois passageiros desaparecidos, capitão. Esse é um número aceitável. Belo pouso, rapazes. Quem disse que pinguim não voa? Caramba, não posso fechar os olhos. Quarteto feliz. Vocês estão comemorando o quê? Olha só o avião. Damos um jeito. Damos um jeito? Dá um jeito como? Cuspe, suor. Tem um bocado de fita gomada. Devemos estar em pleno funcionamento em 19 meses. 19 meses? Não, 10 a 9 meses. Kowalski, vamos usar esse contratempo a nosso favor. De onde você tirou esse número, hein? Quero que você reconfigure o projeto. Tá, beleza. Comece a reconfigurar. E como chegou a essa estimativa? Ei, bonitão, por que você e seus amigos não vão cavar uma fossa ou procurar água? Pera um instante. Desde quando você é o rei do desastre aéreo? Como é que é? Tá. Fica você no comando. Conserta você o avião. E quem te deu a autoridade de me pôr no comando? Então tá. Eu continuo no comando. É isso mesmo. Continue você no comando. E você e seus amiguinhos hippies, deixem a gente trabalhar. Falou, tá falado. Porque é exatamente isso que eu quero. Positivo. Pois é. Mas quer saber? Essa conversa não acabou. Mamíferos superiores, vocês ficam com a gente. Podemos utilizar seu córtex frontal e polegar opositor. Eu? Devia lavar essa sua mão suja com sabão. Como é que... Alô? Eles vão consertar o avião. É mole. Areia, cuspe e suor. Muito cuspe, muita areia e tosse pra grudar. E está com maior cara de roubada. Tem razão, caramba. Estamos presos aqui. Aí, galera, se a gente ficar grudadinho, vai dar tudo certo. É. Mas amizade não conserta avião. Vejam, ali, o leão. São os humanos. Ok, temos muito prazer. Segundo. Peraí, pessoal. Isso aí, olha, do rei. Peraí! Se vocês pararem, eu dou meu autógrafo! Eu conheço você! Você? O gatinho malvado! Me dá isso! Vai querer encarar? Prossiga, Tóquio! Bem nos documentos. Acha que uma senhora não sabe se depender? Da próxima vez, não alivio. Obrigada, querido. Seguindo. Você ficou maluco? A gente precisa deles e você vai e maltrata a velhinha? Tá achando que eu tô maluco? Quem é que tá maluco tudo agora? Tudo bem, tudo bem. Mas tenta falar com a telefonista. Deixa comigo. Olha só. Eu maluco. A gente vai pra casa. Obrigada por ligar. O número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Por favor, tente mais tarde. Nossa. Será que eu tô maluca? Um montão de zebras. Iguaizinhas a mim. Peraí, onde é que a gente tá? Na Califórnia. Dessa vez eu tenho 40% de certeza. Eu conheço esse lugar. Eu acho que é a África. África? Tem que ser. É o nosso pedaço ancestral. Tá no nosso sangue. Sente a vibe. Não, não. É mais do que isso. É como um déjà vu. Eu sinto que eu já estive aqui. Tipo, voltou às raízes? Não, não. É como um déjà vu. Eu sinto que eu já estive aqui. Oh! Oh! Min Halley! Mim e meus amigos voar em grande pássaro de ferro. Depois, cair. Espatifar no chão. Fazer boom. Então, aqui, nós surgir. Nós oferecer muita alegria e nosso bom dia. Ele tá dançando assim porque caiu do avião? É, a gente só... Eu achei... Foi mal. Então vieram de fora da reserva? É, põe fora nisso. Do zoológico do Central Park. Calma, querido. O que está havendo aqui? Que balbúrdia é essa? Eles dizem que são de fora da reserva. Isso é impossível. Só os humanos vêm de fora da reserva. Peraí, você me parece familiar, te conheço. E como conseguiram sobreviver aos caçadores? Caçadores? Não, a gente não viu o caçador, não. Tá olhando o quê? Eu? Nada. Aqui nesta poça não tem lugar para mais ninguém. Então podem ir pegando o caminho da roça. Tá, mas eu posso falar com o seu superior para resolver o caso? Ah, entendi. Quer me desafiar? O quê? Não, não, não, não. Pois é, o que está me parecendo, se quer saber. Zuba, espera. Bola, mulher, eu só estava tentando resolver um assunto, não devia se meter. Tá bom. Alec? É você? Não, eu sou Alex. Como FedEx. Zuba, olha. Eu sempre tive isso. O veterinário já examinou, é só... É tipo um sinal de nascença, entendeu? O sinal? Peraí, isso tá meio esquisito. Querida, ele voltou. O quê? Voltou pra nós. Nossa! Filho... Papai? Mamãe e papai? Mamãe e papai? Mãe e pai? Isso. Minha mãe e meu pai? Eu tenho mãe e pai! Meu filhote está vivo! Meu filho! Meu filho voltou! Retorna, isso é perfeito! Pensei que você odiasse o Zuba. Eu odeio? Odeio. Odeio. Eu odeio ele. E como odeio? E eu vou usar o Alec. É, eu vou usá-lo para me livrar de Zuba de uma vez por todas! Opa, opa, cavalinho de penas! Abram malas, saiam do caminho que o rei quer passar! Nova York? Tá meio caidaça. Tem certeza que não é Nova Jersey? Olá, nova-iorquinos! Seu novo rei chegou! Isso pede uma comemoração! Sorris, acho que eles gostam de mim. Quem é que não gosta de uma tomada de poder amigável? Tiketikawa! Licença, licença! Eu sou Marty. Eu sou meio novo por aqui. Marty! Nossa! Que galerinha mais bonitinha! Vocês gostam de correr? Mas é claro! Correr arrebenta! É isso aí, é isso aí! Arrebenta! Vocês até que mandaram bem com o meu arrebenta! O quê? Vocês não têm médico aqui? Bom, não temos mais. Mas e se vocês pegarem uma gripe? A gente vai pro buraco da morte e morre. Vocês precisam muito de um médico. Aí! Nós temos uma vaga. Você está interessado? Eu? Um médico? Tá chovendo homem na minha horta. Isso aqui é o paraíso. Como é que você ainda não arranjou um homem? Você tem lombriga? Ah, já me livrei disso. Aí, colegas, só faltam duas coisas em Manhattan. Vaga pra carro e macho. Ei, pessoal! Acabei de descobrir que o meu filho aqui é um baita de um rei. O rei de Nova York! Vai, mostra uns golpes aí, filhão. Anda, não fica com vergonha. Demorou. Esse sempre levanta a galera, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse rei aí é fera. Esse rei é fera. Esse rei é fera. Agora, vamos dar as boas-vindas a ele de braços abertos. Bem-vindo ao bando, Marty! Eu? No bando? Eu sempre quis fazer parte de um bando! É um por todos e todos por todos! Morando! Como é que eu estou? É que geralmente os curandeiros costumam ter um osso atravessado no nariz. Hã? Relaxa, é só de mentirinha. E voilá! Virou um curandeiro! Ah, minha mãe ia ficar tão orgulhosa! Se liga, gata. Acho que o moto-moto tá afim de você. Olha aí. Eu gosto assim, muito cheionas. Eu gosto assim, das bem grandonas. Eu gosto mais, se são carnudas. E ainda mais, se são pançudas. Nossa, gata, você é enorme. Quem é seu amigo? Ou esse aí é o seu traseiro? Você é esperta e nada esbelta. Então você é o Moto Moto. Meu nome é Irado, duas vezes falado. Tá inspirado, gorducho. Te vejo por aí, gata. Vou te achar fácil, você é tão visível. Mas opa! Eu detesto acabar com a festa, Zuba. Mas é que os outros leões querem saber quando é que você vai banir o seu filho. Mas que conversa fiada é essa, Macunga? Não é nada demais. Eles só estão reclamando que o Alec não fez o rito de passagem, blá, blá, blá. Então, tecnicamente falando, ele não pode ser um membro do bando. Que bobagem. Ah, é. Eu tinha esquecido do rito de passagem. O que é isso? O que é esse rito de passagem? É uma cerimônia tradicional em que os jovens leões honram a própria Zuba demonstrando suas habilidades. É tipo um show de talentos? Uma espécie de concurso? É, pra mostrar os seus dons. Legal, vou dar um show. Essa é a minha praia, galera. Se for tradição, eu topo. Mostrar meu valor. Honrar a Zuba. Eu quero ser Alekai. Alekei. Alekei. Melhor assim. Então faremos o rito de passagem amanhã bem cedo. Isso é... perfeito. Boa sorte, Alec. De onde eu venho, a gente diz, manda ver, cara. Ah, esse é o meu garoto. Yes, I'm a private dancer, a dancer for money. Any old music will do. É muito lindo, não é não? É. Arrebenta! Pessoal, esse é o nosso lar. Iniciar a operação Pega Turista. Eu gostei do título. Vai pegar muito bem. O senhor é realmente um gênio, senhor. Vocês são um bando de puxa-sacos. Sem dúvida, senhor. Afirmativo. É. A seus postos. Fazem um. Vai! O que foi que eu fiz? Anda, morde a isca. O que passou? Será que ele está morto? Ele está morto? Fase 2. Vai, vai, vai! Eu vou lhe dar o beijo da vida. Rico? Rico! Mete a ré. Pisa. Música. Volta aqui. Para esse carro agora. Que música mais barulhenta é essa? Ela está morta? Não. Oi. Seus pivetes! Oh, meu pai! A senhora está bem? Olha aqui, dona. Eu encontrei a sua bolsa. Minha bolsa! Você é um bom garoto. Nona não sobrevive sem ela. Nossa, a senhora é uma parada dura. Ah, é. Rapadura é doce, mas não é mole. Ok, nada de pânico. O melhor que podemos fazer é ficar juntos. Vamos esperar por outro jipe. Isso vai levar algumas horas e está escurecendo. Aonde a senhora vai? Não vou ficar aqui para ser atacada por mais animais. Só vale animais para morrer. Eu não sei vocês, mas eu vou com ela. Ô, dona, espera aí. Por favor, nós precisamos ficar juntos. Então tá bom, vamos por ali. Vocês querem uma jujuba? Cuidado. Olha onde pisa. É aqui, chegamos. Tudo bem? Está pronto? Era aqui que você dormia. Caramba! Nossa! Peraí, isso era meu? Olha só você. Veja, querida. Puxa. Ah, isso aqui. Olha. Olha. Eu me lembro disso. Ele isso aqui lembra. Era... É bem durinho, né? Você nunca dormia do jeito certo. Legal. Sempre dormia do lado errado. Isso. Isso é a minha... Eu que fiz? Uhum. Você tinha patinhas tão lindas. Lindas, lindas patinhas pequenininhas. Você fez isso no dia em que te perdemos, filho. É. Nossa, eu era tão pequeno. O que aconteceu comigo? Foi tudo culpa minha. Eu virei as costas um minuto e... Não foi culpa sua. Seu pai fez tudo o que pôde. Seguiu os caçadores por semanas. Muito além da reserva. No final, acabei pensando que os caçadores... Bom... Achamos que tinham te matado. Mas meu filho se livrou deles. Ninguém brinca com o rei de Nova York. Isso aí. Muito olha bem, muito bem. É melhor vocês terem cuidado. Assim vão quebrar tudo. Você chamava isso de Fufi. Fufi? Fufi... Ah, ele é grande demais para isso. Me dá meu Fufi! Zuba, é melhor devolver o Fufi. Quer dizer, não. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Bom, filhão, é melhor descansar. Amanhã vai ser o grande dia. Vai precisar de toda a sua força. Você vai ver, eu vou arrasar por você, pai. É o que eu espero. Senão seu pai vai ter que banir você. Caramba, mãe, sério? Sei que vai fazer a gente se orgulhar. E sabe por quê? Porque está no seu sangue. Boa noite, Alec. Meu menino. Meu próprio filho. Meu filho é um rei. Meu filho é um rei. Boa noite, mãe. Boa noite, Alec. Fufi! Fufi! Meu Fufi! Fufi! Fufi, Fufi, Fufi! Meu Fufi! Nenhum sinal de civilização. Tá todo mundo parecendo cansado. Eu acho que estamos perdidos. Ô, Nona, você ao menos sabe aonde está indo? Não. Mas eu vou com um pique de menina e um sorriso no rosto. Ah, sim, claro, claro. Tudo bem. Tá legal. Ah, são humanos. De onde vocês vieram? Como chegaram aqui? Tem como ajudar a gente? Estamos perdidos. Nós também estamos. Ai, foi horrível. Foi um clarão em preto e branco e evaporaram, levando o nosso jipe com tudo. Mas aconteceu o mesmo com o nosso jipe. O que vamos fazer? Como nós vamos não temos nada aqui? Nem comida, nem água e... Nem abril. O que a gente vai fazer? Podem deixar a natureza se aproveitar de vocês ou vocês podem se aproveitar da natureza. Cheguem mais, crianças. Somos nova-iorquinos, não somos? Não somos. Sobrevivemos à selva de concreto. Verdade. É isso mesmo. Quando temos fome, caçamos um belo cachorro quente. Estou certo? Está certo. Se precisamos de abrigo, construímos arranha-céus. E se precisamos de água, nós fazemos um dique. É, somos de Nova York e a gente pode tudo. Se a gente venceu lá, pode vencer em qualquer lugar. Então, temos todas as peças necessárias. Mas estamos um pouco atrasados. Seja mais preciso. Há 19 anos. 19 anos? Não, 10 a 9 anos. Recruta! Onde estão nossos polegares? Não os vejo desde ontem, senhor. Droga de dado. Ninguém abandona o posto no meu turno. Recruta, você vem comigo. Rico, você vem comigo. Vamos localizá-los e levá-los à corte marcial. Isso não será necessário. Recrutamos mais alguns polegares para o senhor, capitão. Macacos me mordam. E nem pensar. Chega de macaquice. Vamos ao trabalho. Vamos dividir em três grupos. Grupo Alpha cuida da fabricação de lâminas de metal. Grupo Charles Bronson cuida da montagem. Grupo Chuck Norris cuida do lanche. Alguma pergunta? Ótimo. Agora ao trabalho. Você merecia um beijo, homem macaco. Então tá. Mas você é feio que dói. Aí, garotos, é o seguinte, pra mandar bem na dança tem que vir do coração. Se for do fundo do coração, aí não tem erro. Tá, tudo bem. Oi, Alec, só passei pra te desejar boa sorte. Não tá nervoso, tá? Não, tranquilo, sou craque nisso. Na minha opinião, a questão chave é escolher um concorrente certo. Isso é que nem desafio dançante? É tipo que nem dança das estrelas? Claro. Show, legal, estilo livre, arrepiar geral. Diz aí, quem seria um bom concorrente pra mim, pra agitar a galera? Bom, eu gostaria de ajudar, mas isso é totalmente contra a nossa tradição milenar tão sagrada. Mas se eu fosse você, escolheria o Titsi. Titsi? Ah, entendi. Nossa, que nome exótico. Macunga, né? Valeu, hein? Tudo pelo filhão do Zuba. Arrebenta, tigrão. Aquecendo. 5, 6, 7, 8. Vambora, vamos arrasar. Tá no papo. Vamos começar a cerimônia do rito de passagem. Vai lá, filhote! Enche a mamãe de orgulho! Dá um tempo, mulher. Deixa eu falar. Deixa comigo, mãe! Quem será o primeiro participante? Eu! Que tal você? Não, por favor, eu. O jovem bonitão. Você mesmo. Escolha seu oponente. Deixa eu ver. Eu escolho o... Titsi! Titsi? Por que ele escolheu o Titsi? Esse é o meu garoto. Esse rapaz tem fibra. Acordem ele. Acordem ele. Beleza. E aí, mosca de sete? Vamos lá. Vai encarar? Acorda. Anda. Tá com sono? Eu quero ver se você é bom agora. Vamos lá. Se solta. Vamos dançar. Falou, mas eu acho melhor ficar sabendo que eu me formei na escola de dança da Broadway. Não dança, dança luta! Dança de luta? Ah, garoto! Ele tá dançando? O que ele está fazendo? Eu não acredito que ele tá dançando. Isso tá melhor do que eu esperava. Alequim, se vira! Ainda não, pai. É pula, dá a deslizada, a reboladinha e depois é que vira. Essa não. Alequim, tá machucado? Machucado é apelido. Mas vem cá, eu ganhei. Claro que não, filho. Mas o que foi que aconteceu? Você disse que era um rei. E um rei não leva a surra. Peraí, eu sou um rei. Eu sou o rei de Nova York. É o meu nome artístico. É tipo quando eu faço meu show. Seu show? Não, isso é uma tragédia horrível. Alekei não passou no teste. Quem poderia imaginar que hoje Zuba teria que banir seu próprio filho? Zuba, não. Zuba, sim. Infelizmente, o Leão Alfa deve expulsar todos os que fracassam. Então eu não sou mais o Leão Alfa. O que você está fazendo? Pai, não! Não pode fazer isso. E quem poderia assumir o lugar de Zuba? Quem gostaria? Alguém? Ninguém? Ei! O senhor! É, eu acho que não. Bom, eu... Ai, que situação delicada, mas parece que eu terei que assumir esse enorme fardo. Titi! O chapéu. Como seu novo líder, eu decido banir o Alekhine. Ele vai usar o chapéu da desonra e abandonar esta poça por 1000 anos ou até morrer. O que vier por último. Anda, show! Saiu daqui! Devia ter contado, filho. Devia ter dito que não era um rei de verdade. Você nunca me disse que eu ia ter que lutar com alguém. E o que você esperava? Eu sei lá, de repente um conselho paterno. Tipo, ó, filhão, é uma luta. Você é um leão, não é? Mas eu nunca lutei com outro leão na vida. Não, claro que não. Você dança. É, entre outras coisas. O lance é que seu grande amigo Makunga armou pra cima de mim, pai. Isso não teria acontecido se fosse um leão de verdade. Zuba! É, pronto, eu falei. Um leão de verdade. Valeu. Valeu mesmo. Serra. Soltura. Gaze. Sai da luz, Stephen. Oh, puxa vida, você tem uma mancha marrom no seu ombro. É uma ótima observação sua, Stephen. Como pode ver, eu estou cheio de manchas marrons. Ok. Esse osso vai ficar novinho em folha em 2 semanas. Então não tenho que ir pro buraco da morte? Não, Timo. Você tem a vida toda pela frente. Sério? Agora vai lá sem medo de ser feliz. Obrigado, Dr. Mankiewicz. Boa sorte. Que gracinha. Ah, essa mancha parece a doença do curandeiro. Doença do curandeiro? Essa é a doença mais ridícula que eu já ouvi falar, Stephen. Opa! Nem me pergunte. Tá meio enrolado, é? Tá bom, não vai doer nada. Joe, nosso último curandeiro, tinha uma mancha igualzinha a essa. Uhum. E? Num dia vivo e no outro, babau. No outro, babau? Ah, tô respirando. Valeu, doutor. Então essa doença do curandeiro existe mesmo? Você vai achar cura, eu sei. Ainda tem 48 horas. Mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu não sei. Eu nem trouxe penicilina. Eu vou precisar de um raio-x, só pra começar. Ih, aqui tem muito raio quando chove. Quem sabe você dá sorte. Esse é o cara, animal, radical. Não tem igual. Show de bola. Aposto que não conheciam esse, né não? Isso mata a pau em Nova York. Aí, vamos experimentar. É, demorou. Aí, galerinha, vocês podem tentar a beça, mas vão precisar de anos de prática. Vocês nunca vão conseguir um jato certeiro como o meu. Vocês vão ter que treinar muitos músculos dos lábios pra conseguir esticar eles assim, ó. Morou? Vocês fizeram isso de primeira. Se tu consegue, a gente consegue. Tá no nosso sangue. Minha vida toda, sempre achei que eu fosse o único. Nós somos únicos. Somos como uma força da natureza. Como 1 milhão de estrelas no céu. Listradinhas. Exatamente iguais. Exatamente iguais. É impressionante, Kowalski. Mas vai voar? Sim, senhor. Se dobrar. Aqui, aqui e aqui. Ei, caraca. Meu pai acha que eu sou um fracassado. Meus coroas estão arrasados. Arrebentou, no mau sentido da palavra. Arrebentei. Arrebentei geral, amigo. Mas eu vou dar um jeito nisso. Então, eu vou contar uma coisa. Aí, pessoal! Esse lugar é demais, né, não? Eu diria que não é, não. Eu vou falar uma coisa, vocês não vão acreditar. Ai, eu vou sair com Moto-Moto. Quem é Moto-Moto? Ele é tão grande, bonitão e grande. Sabe o que Moto-Moto quer dizer? Gêmeos? Quer dizer quente, quente. Quente, quente? Ah, garoto, desde quando você sabe mandar em africano? Tá no meu sangue. Não se preocupe, pode paquerar o gostosão depois que eu partir. Qual o teu problema, Melmon? Por que você tá querendo murchar minha bola? E quem te disse que você tá com essa bola toda? Tu tá dando bola demais, colega, pode parar. Só se você parar de pisar na minha bola, tá? E qual é, Melmon? Se bate bola, gente, na sua bola fora. Bola daquele gostosão, aquele tal de moto, mas qual é? Não, eu tô bordando essa bola. Tá chupando, Melmon, anda, fala logo com ela. Eu falar? O quê? Pra ela? Eu não tô entendendo, eu não sei o que você tá falando. Então eu vou cair fora. Ah, é? Então deixa pra lá, tá Quer bom? Quer saber? Já deixei há muito tempo. Não, Flória! Aí, eu pensei que vocês fossem amigos. Qual é, gente? Escuta o Marty, ele tem toda a razão. Marty? Que zumba é essa aqui? Você não... ele era... Não, eu pensei que você não é ele. Ele... Tu achou que esse cara era eu? Não, quer dizer, sim, vocês são meio... Você achou que eu era ele? É que vocês são meio parecidos, são muito parecidos. Marty, vocês são muito parecidos, qual é? Vocês riem parecido, têm a voz parecida, falam do mesmo jeito. É uma coisa muito esquisita, a gente olha e vê a mesma pessoa, qual é, Marty? Então, tu tá dizendo que não tem nada de único em mim, que eu sou igual a qualquer outra zebra? Não, é claro que você é diferente. Como? Tudo bem, eu admito, não sei diferenciar. Você, sei lá, podia usar um sininho, né? De repente. Um sininho? Tá, sem sininho, essa pegou mal, foi não, mal. Não. Eu... Que tal uma camiseta com escrito Mané ao lado? Eu não sou Mané. Tu não, Mané. Mané é ele, Mané. Quer saber? Enquanto você tava nessa de zebrinhas na zoeira, eu tava passando pelo pior dia da minha vida, tá? Só olha pro seu umbigo, né, Alex? Meus problemas são um pouquinho maiores que os seus, Marty. Tá bom, não identifiquei você. O que tem? Isso, sai de fininho. Sai na encolha. É o que você faz melhor, que nem lá em Nova York. Eu tô bem aqui, mas tu não consegue me ver, não é? O teu amigo em 1 milhão espera que você resolva o seu problema maior que o meu sozinho. Beleza, pode ir. Eu não preciso de ajuda pra resolver meus problemas. E quer saber? Você é figurinha repetida assim. Eu não sei quem é o Marty. Ah, meu Deus, quem é o Marty? Será que ele tá aqui? Será que esse aqui? Eu não tô nem aí. Chapeuzinho Fashion, seu mentido. Marty, não vai não. Olha, Maurice, é o lugar perfeito para o meu palácio de verão. Então, por favor, tape todos os buracos e reassente essa ralé. Ai, quem largaria uma cabeça em tão bom estado assim no chão? Desperdício. Nem me fale. Eu tô na flor da idade e tô morrendo. É, viu? Provavelmente eu só devo ter mais 2 diazinhos de vida. Ah, mas que roubada, cara. Ah, se eu, Rei Julian, é meu nome, tá? Tivesse só 2 dias de vida, eu faria todas as coisas que sempre sonhei fazer. Tipo o quê? Eu gostaria de me tornar um assobiador profissional. Eu já sou muito bom nisso, tá bom? Mas eu gostaria de ficar ainda melhor. E ganhar a vida com isso também. Sabe o que mais faria eu? Ah, eu invadiria um país vizinho para impor a minha ideologia pessoal, mesmo que eles não quisessem. Pra você é fácil, você é rei. Ah, é? E você não passa de uma cabecinha tristonha. Mas deve ter alguma coisa que gostaria de fazer antes de morrer? Bom, teria uma coisa, mas... O que é? Desabafa. Eu não consigo, sabe? Quer dizer... O que é? É que eu nunca tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por e ela, o que é? Então eu... Fala logo, menino! Eu nunca menino. Tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por ela. O que eu sempre senti por ela. Tá, então não fala, tchau. É uma mulher? Ah, você não me disse que estávamos falando de uma mulher. Mas você tem medo de quê? Você já está quase morto mesmo. Força! É. É. Tem razão. Olha, você precisa ir direto até essa mulher, tá? E olhar nos olhos dela. Chegar bem pertinho, tá? Só um tiquinho, quase até o fim. Aí você deixa ela chegar só um pouquinho mais perto de você, até que finalmente seus lábios estejam quase coladinhos, tá? Aí você vai dizer pra ela o quanto a odeia. Na verdade, é que eu a amo. Ah, seu cachorrão danado! Você é muito saliente, menino. Agora presta atenção. Você tem que levantar essa moral. Tá me ouvindo? Tô. Ele não te ouviu. Eu não te ouvi. Tô. Isso, precisa se levantar. Levante-se. Tá. Você tá. Vai sair do buraco. Eu tô me levantando do chão. Ele tá levantando, Maurício. Eu tô me levantando, Maurício. Você vai tirar essa mulher. É. Eu posso sentir. É. Você vai olhar na cara dela. Vamos falar. E aí você vai dizer. Gata, você é uma brasa. Bora. É! Eu vou agora! Eu vou agora! Adoro ver essa cabecinha feliz. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, moto, moto. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, moto, moto. Ela ama. Ama o meu jeito. Ela ama. Porque sou perfeito. Ela ama o meu corpo. Ama porque eu sou carnudo. E porque eu sou pançudo. Ela ama o seu broto. Que tem um olhar maroto. E também cara de garoto. Me ama pra sempre. Ela me ama porque me ama. Moto, moto. Antes que a coisa fique séria, eu tava pensando, se eu quisesse, sei lá, ficar aqui, eu gostaria de saber... Seus lábios de mel falam direto às minhas orelhas. Ai, é que eu tenho tantas perguntas. Gata, eu prometo que a resposta sempre será sim. A não ser que seja não. Tá, então... Diz qual é a coisa que você mais gosta em mim. Nossa, você é a gracinha mais rechonchuda que já vi. Já sei. E o que mais? Deixa eu ver... É, bom, você é carnuda. É. Quer saber, minha gata? Você é enorme. Já disse isso. É, tá certo. Aí, que tal pular esse papo? Glória! Glória! Melman? Melman, eu quero te apresentar o Moto Moto. Ah, Moto Moto. Tá. É um grande prazer conhecê-lo. Bom, eu acho que eu já... Tudo bem, Melman. Tá desculpado. Ah, pois é, é isso mesmo. É por isso mesmo que eu tava... É, ótimo. Ufa. Então tá. Então eu já vou indo. Tchau. Legal. A gente tá meio ocupado, falou? Não. Peraí. Eu ainda não terminei. Escuta aqui, Mototo. É melhor tratar essa dama como uma rainha. Porque você, meu amigo, encontrou a mulher perfeita. Se eu tivesse a sorte de encontrar a mulher perfeita, eu lhe daria flores todos os dias. E não qualquer tipo de flor, tá bom? Ela adora orquídeas brancas. E café da manhã na cama. 6 pães de forma torrados com manteiga nos dois lados, sem casca. É como ela gosta. Eu daria meu ombro para ela chorar e seria o seu melhor amigo. E passaria todos os dias tentando achar um jeito de fazer ela rir. Ela tem um riso mais lindo do mundo. Então é isso? É isso que eu faria se eu fosse você. Mas não sou. É com você. Ah, tá bom. O quê? Isso foi tão lindo. Aí, garota. O que que eu tava dizendo? Que sou enorme. Tá surpreso de me ver, Macunga? Eu vim aqui pra pôr os pingos nos is, como um leão de verdade. Agora que eu quero ver esse fanfarrão. Toma, toma! Isso aqui é por armar contra mim. Isso aqui é por roubar o emprego do meu pai. Isso aqui é por humilhar minha família. Isso aqui é por querer me fazer de otário. Tá pedindo arrego? Isso, sai voando, covarde. água! Sumiu! Ah, não! A poça nunca tinha secado antes! Vamos precisar de muito mais buracos da morte! Como isso aconteceu? Sai logo da minha frente! O que é que está acontecendo aqui? A nossa poça secou e não tem mais água para nenhum de nós! É uma boa observação, Shirley. Eu sou o Bob. Bunga, o que vamos fazer? Vamos viver sem água! Escutem! Receio que só haja uma solução para esta crise terrível. Vamos decidir na briga. Decidir na briga? Não podemos decidir na briga. Isso é loucura. Mas não é justo. Você venceria. Isso mesmo, Shirley. Eu sou Bob. Desculpe, gente, mas a vida não é justa. Eu estou no comando agora, graças a Alec, o leão dançarino. Por favor, Macunga. É a única água da reserva. Se estiver com sede, vai ter que procurar água fora da reserva. Fora da reserva? Perigoso demais. Há caçadores lá fora. Seria suicídio? Eu deixei a reserva. E sobrevivi. Eu posso achar uma solução. Deve ser um cano entupido. Uma bobagem. Tem em Nova York isso de montão, gente. É só eu subir o rio e... Subir o rio? Fora da reserva? Você? Eu vou desentupir o cano e trazer a água de volta. Ai, ótimo. Eu te ajudaria a fazer as malas, mas já pendurou tudo no seu chapéu. Tá legal. Pode rir à vontade. Até essa tua juba aí cair. Eu vou provar que tá errado. Ai, que tal tentar a dança da chuva? Tararara. Zuba também tem o que fazer. Cadê o Zuba? Ele não liga pra gente. O Zuba deveria estar no comando, não você. Tá legal, tá. Como medida adicional, vou consultar o Zuba. Marty! Marge! Chapeuzinho bonitinho. Aí, pessoal, dá licença. Oi. O Marty tá aí? Então tá, olha só. Se o acharem, digam que o amigo dele, Alex, veio dizer adeus. Adeus? Como adeus? Podemos ir com você? A gente acabou de chegar. Não, não. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer sozinho. Tá fazendo o quê? Conseguiu te pegar? Deixa o chapéu aqui, deixa! Marty, escuta, eu sei que você tá aí. E antes de eu ir, eu preciso te dizer uma coisa. Você foi um grande amigo. Por tantas vezes me ajudou a ver o lado positivo dos meus problemas que eu nunca pensei que você pudesse ter algum. Eu não te ajudei quando você precisou de mim. Que nem lá no zoológico. Que tipo de amigo age assim, né? Um péssimo amigo, sei lá. Eu só quero que saiba que você é um amigo em 1 milhão. Isso é muito emocionante. Muito emocionante. Então dá pra você se virar pra eu poder dizer isso na tua cara? Olha aí, te peguei. Tô te vendo daqui, hein? Você. Isso mesmo, você. Bem ali. 10ª fileira do 103º a partir da esquerda. É você, Marty. Eu sei que é você. E sabe por que você é tão especial? Esses caras são brancos com listras pretas. E você é preto com listras brancas. Você é um sonhador, Marty. Sempre foi. Tem um ótimo gosto pra música... E péssimo pra escolher amigos. Quer dizer, não o Melman e a Glória, mas eu. Demorou, já é. Não, Marty. Não pode vir comigo. Eu acho que você não tem escolha. Não, tá maluco? Volta aqui. Não, só que vai embora, não pega o chapéu. Não, só mais diamantes e ouro. Tá, não percam a esperança. Prestem atenção, eu vou ajudá-los. Só há um meio de conseguir sua preciosa água. Eu, seu amado rei Julian, devo apenas fazer um pequeno sacrifício para meus amigos deuses da água. Lá, no vulcão. E como isso funciona? Como isso funciona? Ótima pergunta. Jogo meu sacrifício lá no vulcãozinho. Aí os deuses amigos vão comer meu sacrifício. Muito bom. Obrigado pelo sacrifício. Ah, vai comer outro sacrifício. Não, já comi demais hoje. Eu vou ficar muito chateado se você não comer outro. Eu não quero comer outro sacrifício. Me esquece. Olha só pra você, tá pelioso. Não, já comi demais. Vou engordar. Os deuses comem meu sacrifício, ficam agradecidos e aí eles me dão sua água e eu dou a vocês. O quê? E vai funcionar? Não. Quer dizer, sim. Me dá uma ajuda aí, Maurice. Meio a meio. Excelente. Agora, eu só preciso de alguém que gostaria de entrar no vulcão e ser comido pelos deuses. Levantando mãozinha. Levanta mãozinha. Olha só, preciso de alguém que talvez nunca tenha encontrado amor. Que consiga encarar a morte de frente e que se transforme no verdadeiro herói. Eu topo. Melman! Rápido! Antes que ele recupere a razão. Eu vou morrer mesmo. Se tiver uma chance de conseguir água pra você, já vale. Você pirou? Glória, só quero que você saiba lá no zoológico que não eram os médicos nem todas as receitas que me davam força. Foi sempre você. Ver você todos os dias. Era isso que me dava força. Vai ficar emburrado assim o dia todo? Para de bufar. Escuta, Zuba. Aconteceu um milagre. O nosso querido filho voltou para nós. Isso não é bom o bastante para você? O que você quer dizer com isso? Nós o perdemos uma vez, Zuba. Não vamos perdê-lo de novo. Zuba! Ah, sai daqui! O que você quer, Macunga? Foi horrível. A nossa poça secou. Secou? Isso é impossível! Não sobrou nada. Bom, você é o Leão Alfa, Macunga. Como vai resolver isso? Seu filho, o Alec, disse que podia resolver. Ele subiu o rio. Saiu da reserva? Não. Eu tentei impedir. Eu disse que era suicídio, mas ele só queria provar seu valor pra você. Você fique aqui, caso ele volte. Rápido, Zuba! É a sede, sabe? Esse lugar tá começando a me assustar. Vamos entrar de fininho, achar o problema e os caçadores nem vão saber que estivemos aqui. Por que é que nós estamos fazendo isso? Olha... Marty, quem sabe o meu pai vai... Eu só quero mostrar a ele que eu sou um leão de verdade. E não um leão de chocolate? Shhh, eu sei que isso é difícil de acreditar. Mas parece que os leões não dançam. O quê? Shhh. Pelo menos na opinião do meu pai. Mas na opinião dos homens, você é um sucesso. Isso em Nova York. Estamos na África. É um público mais exigente. Marty, Marty, é isso aqui. Shhh. O entupimento! Quieto, quieto, quieto! Vamos! Oba! Achamos a água! Marty, se abaixa! Olha aquilo! Passa por cima, por baixo, agora mostra aquilo não! Ela! Eu fiz certo? Peraí, nona, explica de novo, vai! Você está todo enrolado, não é? Deixa que eu faço! Não, puxa, deixa comigo! Precisamos de dinamite. Você tem dinamite? Meleca! Eu usei a última banana hoje de manhã. Selvagem! Achamos que tinha morrido. Eu também. Aí eu percebi que eu era cheio de manchas marrons. Então, o Melman não está morrendo. Ele não está morrendo. Sai da minha frente, por favor, dá licença. Melman! Sai daí, anda. Não faz isso, Julian. Para com isso, é uma maluquice. Ué, de repente jogar uma girafa no vulcão para conseguir água. É loucura. É, sim. Por favor, Melman, para. Glória? Não faz isso, não! Por que não? Por quê? Você não pode fazer isso, meu amor. Em primeiro lugar, isso aqui dói. E em segundo, eu só tenho 18 horas de vida mesmo. Melman, diz pra mim. Foi sincero quando disse tudo aquilo sobre mim? É claro que sim. Mas isso é loucura. Você acha? É loucura pensar que tive que ir pro outro lado do mundo pra descobrir que o cara é perfeito pra mim. Tava bem do meu lado. Então parece que vai ser só você e eu. Você e eu nas próximas 18 horas. As melhores da nossa vida. Whisky, que houve? Acho que a baleia desencalhou. Aí, que bicho tá pegando aqui? Marty! Aí, me escutem. O Alex tá encrencado. Temos que subir o rio rápido. Que tal um avião? Perfeito, simbora. Não consertaremos o avião até que atendam nossas reivindicações. Queremos a licença maternidade. Licença maternidade? Vocês são machos. Colega, queremos esse avião para um resgate. Eu não posso fazer nada até a gente detonar esse sindicato. Eu vou é detonar geral se não botar esse avião para funcionar, hein? Não vê que esses comunas ataram minhas mãos. Não dou a licença. Eu acho que alguém não ia gostar disso circulando pela savana. Tudo bem. Conseguiram a licença maternidade. Que dureza. Aonde a gente vai? Que lugar é esse, hein? O que vocês estão fazendo? Ah, não. Por favor. Vocês não vão me colocar aí, não. Não. Por favor. Isso não é legal. Viram só? Somos sobreviventes. Agora, o que acham de um bom churrasco de leão? A gente não pode comer um leão. Ah, relaxa, tem gosto de galinha. Não dá atenção pra ela, não. Essa velha tá doida, gente. Ei, eu também sou de Nova York. Sou eu, Alex, o leão, do zoológico. Opa. Vai! Você enlouqueceu, filho? Esse lugar não é pra leão. Cuidado, fica bem atrás de mim. Calma, pai. Nova York é assim mesmo. Grosso e estressado. Para trás! Vão deixar o jantar escapar? O que está fazendo, filhão? É a única coisa que eu faço direito. I've been around the world in the pouring rain. O que é isso? Feeling out of place, I'm feeling strange. Espera aí. Eu conheço esse espaço. Alex? Check it out, I'm not a do my thing. Being out of flow, being out of swing. Play a little, we all be a dance machine. Play a little jam, I'll come alive, alive, alive. E é incrível, não acredito. Como ele faz isso? O que você tá fazendo? Dançando com meu filhão? Eu acho. Não tem que achar, tem que sentir. Borboleta! Tô sentindo, eu tô sentindo. Isso foi lindo, mas agora vamos comer. Pai, cuidado! O quê? Alex! Entra aí! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu karma! Quebre o dique com o jumento! Bem pedante! Capitão! O Alex está querendo quebrar o dique! Tudo bem, mas vai acabar em funeral. Que? Virar para a esquerda. Sim, senhor, capitão. Volta aqui. Esse é meu jantar. Kowalski, força máxima. Música. Adoro essa música. Nunca sai de moda. Esse refrão gruda igual chiclete. Meia volta, desce devagar. Segurem-se. Chegou a hora de destruir o time. Volta, volta, vamos voltar pra quebrar. Manda parar, ruja, vão matar a gente. Tem que ter um outro jeito, passa adiante. Ele falou para não puxar. Bate a gente, não tem jeito. É chocante. Está certo disso? Rapazes, não existe sacrifício maior do que o sacrifício alheio. Não. Ajuda! Velocidade 5! Manda ver! Gatinhos malvados. Não sei por que o sacrifício não funcionou. A lógica parecia perfeita. Eu mesmo me atiraria naquele vulcão se não assobiasse tão bem. Tra-la. Oh! Oh! Oh! Achei vocês! Eu não acredito! Mark? Será que os deuses gostam de pescado? Nós já vamos descobrir. Olha, Maurice! Que rapidez! Eu consegui! Eu consegui! Tá bom, foi você! Que bom que estão a salvo. Suba! Caiu na minha frente. Ora, ora, ora, ora, ora. Sabe, Suba, se eu me lembro bem, você largou o bando. E você foi banido. Então não pensem nem por um minuto que isto muda alguma coisa. Tem razão. Aliás, por favor, aceite este presente como prova de gratidão. É uma bolsa de homem, a maior onda de onde eu venho. Eu não sei o que dizer. Um durão também anda na moda, é ou não é? Essa alça é ajustável? É, isso vai ser muito útil quando eu fizer minhas caminhadas matinais. Mas vocês ainda estão banidos. Sabia que ia dizer isso. A minha bolsa! Gatinho malvado! Você merece, filho. Bem-vindo ao bando. Valeu, pai. Mas isto pertence a você. Não, não, filhão. A nós. Meu filho, o rei de Nova York. O amor supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceito um ao outro na saúde e na doença? Na saúde é melhor. Ei, que casal lindo! E esquisito! Isso não vai durar. Eu posso beijar a noiva, capitão? Não. Música! Suporte? Confere. Black? Confere. Ouro e diamante? Confere. Tchauzinho! Boa viagem! Divirtam-se! A gente volta depois da lua de mel em Monte Carlo. Ou quando o ouro acabar. Se cuidem, tá? E voltem logo! Olha só, mãe, eles podem ir com calma. Nova York não vai sair do lugar. Né, pessoal? Eu tô contigo e não abro. Bom, enquanto eu estiver com ela... E também com vocês dois, eu não ligo pro lugar. Ela tem o riso mais lindo. O amor não tem fronteiras. É, eu acho que vão ter que aturar a gente mais um tempo. Pai, qual é o problema? Eu achei que a gente pudesse passar mais um tempo aqui. Caramba! Ih, você me pegou. Peguei sim, filho. Você me pegou com o meu próprio truque. O feitiço virou quando o feiticeiro gostei. Me peguei, filho. Meu coroa até que é bacana, né, Marty? Marty? Quem é Marty? Qual é? Não conheço nenhum Marty. Não me chama de Marty. Você não me engana não, hein? Eu não tô vendo nenhum Marty aqui. Marty, é só olhar bem nos seus olhos. E eu sei que é você. Shake up the ground, shake up the ground, shake. like an earthquake, quake up the ground. Play to make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Mudo, last name Mudo, here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls wanna photo. You know, hey, yo, motor, motor in the house. I'm about to turn it loud. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. They like the body, body. We like the body. We like the moving, moving. He like the moving, moving. They like the moving, moving. Move it, move it, move it, move it, move it. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.